Senhor Jesus, não me deixe navegar sozinho. Ó Senhor Jesus, tenha de mim compaixão. O meu barquinho está em pleno mar da vida, sendo açoitado pelas ondas das tribulações. Até meus amigos já me abandonaram, e meus irmãos contra mim vivem a murmurar. Ó Senhor Jesus, venha pilotar este meu barquinho, senão nas ondas do mar da vida ele vai afundar. Ó, como é bom ter Jesus como nosso piloto. No mar da vida nós podemos sempre navegar, mesmo que as ondas tenebrosas se levantam. Jesus ordena e faz o vento e o mar aquietar. Ó, meu irmão, se o teu barquinho está no mar da vida, sendo açoitado pelas ondas das perseguições, não temas, porque Jesus está ao teu lado, te ajudando e te dando a proteção. Se teus amigos te abandonarem, não fique triste. Se contra ti alguém murmurar, não lamente não, porque Jesus, o fiel amigo, está ao teu lado. Ele é teu piloto, entregue a ele a tua direção. Oh, como é bom ter Jesus como nosso piloto. No mar da vida nós podemos sempre navegar, mesmo que as ondas tenebrosas se levantam. Jesus ordena e faz o vento e o mar aquietar.